Alô, 273, o vento 180 graus, 129, 3 a decolagem, pista 10. Chamé 6219, chame centro Recife, frequência no 33 decimal 25, alterna no 33 decimal 95. No 3325, no 339, 5621, numa boa. Azul 2783, decolado aos 48 Salvador, controle 120, décima 8. 208, tudo junto. Controle Salvador, na voa azul 2783, decolado 1200 pés na árvore. Azul 2783, contato radar na decolagem, curva nível de voo no 80, sem restrições e voo direto elefa. O 180 sem restrições, agora voando direto elefo, o azul 2783. Voo 963, chame centro Recife, frequência no 33.25, alterna no 33.95. 3625, avião 3695, com 963, bom dia, moça. Bom dia. Voo 649, desça para 25.00 pés inicialmente, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, após estabilizada no localizador. 2.500, reportaremos no localizador. Bom dia, 49. estabilizando a fina 190, vou no 649. Vou no 649, prossiga para 2000 pés e chame a torre no 8395. 295, bom dia. Torre, um bom dia, gol 1649, 2 milhas e meia do externo. O número 49, altímetro, marca agora 10 no 5, vento 180 graus, 10 nós, reporte baixado e travado. Tá certo, gol 649. Gol 649, baixado travado? Sim. Autorizado pouso, pistão 0, o vento no 90 graus, 099. Paciente, chamou 649. Azul 2723, chame o centro, Recife. Frequência no 28.8, alterna 135.3. 288353, obrigado, até já. Para a Teixeira de Freitas, vamos copiar? Vai, pode. 1-949. Toma um bom dia, gol no 649, levando a pista. Gol no 649, prossegue via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, com 649. Como é que o Zulu, qual que ele bate se encontra? Lima aqui no Zulu, Salvador para Teixeira de Freitas, uma centena. Decolada 17, primeira curva à direita, saída Coral via Golf 677. 1208 controle, 5113 o transponder. Tem pessoas a bordo? Tem Max, na mesma taxa de decolagem, com a torre em 1895. Lima aqui no Zulu. Controle Salvador, bom dia. Passarela 2229, sem informação, Foxtrot. 2229, autorizado direto e TAP. No ideal, desça para nível de voo 050, que é legal no 095. Direto e TAP, no ideal 050, no 095, 2229, passarela livrando. Carro Romeu Zulu, Charlie Mike, aciona identificação. Papá Romeu Zulu, Charlie Mike, contato radar, acionado 0242. Mantenha-se em condições visuais, porque é legal no 095. Está autorizado levar frequência para coordenação e retornar a frequência do controle em Vera Cruz. Livrando 1970 para 050-2229. 2229, autorizado Duna. Certo, Duna, 2229. Charlie 360 Guarulhos. 759 Guarulhos, 360 Guarulhos, está de copa. Valeu. Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, via Upazulu 10. Irmão da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle de saída, 5126, o transponder. Alocado 01115. Vai fazer o seu trabalho em Paris, Mike Guilherme Romeu. Gente, Mike Guilherme Romeu, Vênus, confirmando o tipo, é Robson 44. Romeu 44, corrigindo 039, Delta. 3. Gente, correto, chama para o pushback acionamento. Vai, eu vou usar esse bloco. É que se não confirme qual a localização da paralela que você quer sobrevoar. Próximo ao centro administrativo, sentido final da 10. Tem, Tec, Silêncio meu. Passaredo 2229, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Matthew, descendo para 2000, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, 229, passaredo. Aprovação, Mike Gillette, o meu? Na escuta do controle, Mike Gillette, o meu. Mas você acha meu, o senhor tem dois rádios? Afirmo. Perfeito. 1092, assine identificação, autoriza da chegada a Mari. Desça para nível de voo 050, que é negar 1095. Passaredo 2229, forma helicóptero, mantendo 500 pés entre Duna e Simbra, não irá interferir na sua aproximação. Grato pela informação, 2229, passaredo. Está na descentada 324, superou Simbra, tem autorizado o DCT paralela para o Mike Guilherme Romeu? Autorizado o Mike Guilherme Romeu, mantendo no máximo 500 pés. 550 pés no ajuste agora, Mike Guilherme Romeu, agilizando. Desde 229, o helicóptero informado agora mantém o sul de Simbra. Gente, grato pela informação, tem o mesmo Antiquesa 2229. Na vertical do ponto, próximo à estrada de Pituaçu, Mike Guilherme Romeu, mantendo seu PV. Azul 4234 para Recife, pronto, cópia. Só afinal, vai fazer um sentido da passarela. Tá, sentido mesmo. A passagem durou uma milha, vai nascer os 510 mais. Precisa totalmente funcionar. Está no localizador 2229, passarela. 2229, chama retorno no 8, decimal 95. 1895, grata, até daqui a pouco, 2229. Torre Salvador, bom dia, passarelo 2229. Dono 5, já baixado travado? Negativo, 2229. Por gentileza, reporte quando baixar travado. Otare. Passa Passarei 2229, informa o tráfego helicóptero setor sul da aproximação. No través sul aí, 500 pés do externo, não interfere na sua aproximação. Gente, tem o menos de cares, grato, 2229, dá baixar, travado. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização de pouso, 2229. Passarei 2229, autorizado pouso, pistão 0, vento 170 graus, 11 nós. Autorizado pouso no 02229, passarela. Confirme radial distante de Salvador, Sierra 9000 Bravo Left Ray. Radial 312. Aqui eu perdi um dia de... Quantas milhas, por gentileza? 202 milhas, radial 300... 314 milhas, radial 302, agora estou de copo. Radial 314, afastando 312 milhas, agora a gente está de copo. Aqui partiu o carro, descida para 1500, saindo passa agora para a lei do vereador. Pelo telemarque, mantém os corredores em condições visuais, reporte Paripe. Reporte da Paripe, pelo telemarque. 1096, desça para 2000 pés, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Confirma para o voo 1092. Afirmativo, o voo 1092. Desça para 2000 pés. O que é legal 1095. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, 1020. Chamará estabilizado no localizador 092. À esquerda, saída Momo, após direto conforme a rota. 1208, controle. Acione 51, 15 no transponder. Iniciante deslocamento pela paralela, sentido centro, mais Magdalete Romeu, mantenha a minha espécie. Gente, Magdalete Romeu. Tem pessoas a bordo? 04 a bordo, gente, acionamento táxi decolagem com a torre em 1895. Bravo Victor Sango, reporte fundo pronto para o táxi. Acionamento a critério. Passarei 2229, seu solo em 24, direito no 21, decimal 1. 211, grato, até daqui a pouco, 2229. Salvador, passarei 2229, livrando a suspeita. Passarei 2229, prossegue via Alfa Juliette, remota 12. Alfa Juliette remota 122229. Tango na escuta? Tenente Mike Bravo Romeo. Da Passaredo, parque A na remota 1-2, está livre pushback no plantão 9, chame pro TAC. Após a passagem do computador da Passaredo, o plantão 1-2 e o equipamento para abraçar aqui o 1-2-7-9. Confirme, senhor. Papá, Romeu, Zulu, Itália Mike, aporte visual com campo. Aporta na visual. Papai Romeu Zulu, Charlie Mike, chame a turno no 8 decimal 95. 1-1-8 decimal 95, Zulu, Charlie Mike. 1-0-9-2, complete aproximação, chame a turno no 8 decimal 95. 8-9-5, bom dia. Torre Salvador, Papai Romeu Zulu, Charlie Mike, pro de rotatória. Papai Romeu Zulu, Charlie Mike, reporte na vertical da rotatória. Na vertical da rotatória, mantém espera com curvas pela esquerda, mantendo 1.500 pés. O altímetro 1-0-1-5. 1-0-1-5, é porta na vertical da rotatória, mantendo espera com curva à esquerda. Zulu, Charlie Mike. Vai manter o setor eco na orla, mantendo sobrevoo mais direto com ele. Voo 092 estabilizado, final baixado e travado. Voo 092, contou a aproximação, altímetro 1-0-5, informa o tráfego, Romeu Victor 1-0, setor norte do campo, 1.500 pés de altitude e 5 milhas fora, não interfere na sua aproximação. Gente, obrigado. 1-0-9-2, autorizado pouso, piso 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-0 nós. Autorizado pouso, 1-0-9-2. Confirmando. Confirmando o Medivac, transporte enfermo, Bravo Victor Tango. Tente, reporta no ponto de espera o Bravo Victor Tango. Para o CLB de 3 horas e 43, realizado CLB 177, no meio 3.43, voltando o galeão. Quem vive essas abordas? 1.77. 1.77, segue taxa de Alfa. Ponte Esperadão 0, Torre 1, 1295, QNH 1-0-5. Paciente de Alfa, após a sessão de agora de trânsito de Gol. Jogou o Fiaco, prossiga. Gente, agora a gente cópia de Jogou Fiaco. Apenas qual foi o impacto que se encontra? Alfa Zulu, bom dia, Bono 649, para formação 4 estrada, posição 5 para autorização de tráfego, Porto Seguro. Bono 649, para Porto Seguro, 360, aguarde cópia. Aguarde. tráfego na aproximação curta final, pista no 7. Palmeiras, Zulu, Charlie Mike, prossegue final no 7. O Zulu, Charlie Mike após o pouso, 4 EU. 4 EU, senhor. Gente, o trem retrátil, não é isso? Negativo, 3 6, final no 7, só tá dizendo. Gente, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Mike. Azul 4234, pro senhor? Negativo. Vai esperar a passagem da aeronave da Gol a retaguarda, após a mesma livrar a retaguarda ali do pushback dos dois chegando pro táxi. Pedro Golf Eco para Sierra November India Charlie, pronto, cópia. Salvador para Sierra November India Charlie, 080 nível, decolada 17, primeira curva à esquerda, saída Momo, pós DCT. Uno, 208 controle, 0157 transponder. O 092, seu solo aos 32, direito no 21, décima 9. 219, bom dia. Corrigindo, 121, décima 1, a frequência do solo hoje. 211, obrigado. 05 a bordo, fundamento táxi de decolagem com a torre em 118 decimal 95. Tá passando o Vitor Golfierro. Charlie Mike autorizado pouso, pistão 7, o vento no 70 graus, 099. Livre pouso no 7, Zulu, Charlie Mike. Solo, Salvador, bom dia, boa noite, 092. Solo 092, segue via alfa, chamamento da Juliette. Bruno 649, posto seguro, pronto, cópia? Pronto. Bruno 649, Salvador, posto seguro, 360 nível autorizado, via up e o X50. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Deve. 1208 controle, 5132 transponder. Confirmando o telefone? 5132. Autorizado 360 para posto seguro, pelo X50, decolada 10, curva à direita, da El, Leda e Deve. Controle 208, transponder 5132, gol no 649. Correto, sendo que tiver acionamento no botão 5, gol no 649. Juliette, portão 06. Juliette, portão 06, na 6. Gol no 649, após a nave da companhia liberar a retaguarda, ali o pushback no 5, chame pro táxi. Posso companhia de retaguarda autorizado, gol 649. Palmeiras, Zulu, Charlie Mike, pessoal, os 36, direita, pátio 5, estacionar a frequência livre. O Victor Golf Eco, confirme o autonomia? Ciente, observa o ingresso do Romeu Victor no 0 no pátio 5. Após o tráfego, inicia táxi. E reporta no ponto para táxi para pau. Victor Golf Eco. Romeu, Bravo Victor, Tango, vento 170 graus, 1 no nós. 11 nós, autorizar a colagem pista 17. Solo Salvador, bom dia, Azul Alfa, Yankee, Kilo. Azul Alfa, Yankee, Kilo, prossiga. Para revolta para a posição 2 do bairro principal. Já o reporte para ingresso no pátio principal, Azul Alfa e Kikilo. Afirmativo. Reportará para ingresso no pátio principal, Alfa e Kikilo. O 095 está aguardando para o Sazum, ok? Sim. Bom, meu Bravo Victor Tango, decolado de Salvador, 38, controle em 120, décima 8. 38. Azul 4234, segue táxi via NJ Alto, ponte esperada 10, torre 1895, QNH 1095. Bom, meu Bravo Victor Tango, bom dia. Contato radar, se me mantenha nível 200, direto Momo. Subir, manter o 200, Bravo de Tango. No 759, o vento 180 graus, 109, autorizado a decolagem de pista 10. Divide, colega 10, volta 59. Oi, Salvador, bom dia, 4234, posso entrar pronto? Azul, 4234. Sente no ponto de espera, mantenha. E ponto de espera, 4234. Azul, 4234, ali mantém, cabeceira 10. E mantenha 10, 4234. Se via picha, reporte sobre a cabeceira 17, o Victor Golf Eco. Salvador, Boron 649, para o táxi CLB 101, alternativa ao Galeão, autonomia de 3 horas. 101, confirme a alternativa e autonomia, por gentileza. Galeão, 3 horas. E o que é a alternativa que não foi copiada? Galeão, Serra Bravo, Golfe Lima. Cliente, segue via Engen Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1-1295, que legal no 025. Índia Bravo 18954, Bono 649. Quatro controle 120, décima 8, bom voo. 608, bom dia. Controle Salvador, gol 9759, passa 2000, Dael. Gol 9759, bom dia. Contato radar, se eu mantenho nível 360 via Dael. 360 Dael, 9759. Gente, Oeste, Victor Golf Eco, é o próximo para decolar de Salvador, aguardando. Já Juliette Serra, Manatilho Crash? Aí que Juliette caminhou na escuta do controle. Direita, corredor Axé. 1208 controle, acione no transponder 0130. Novamente o VAB? Uno 649, ponto de espera não 0. Uno 649, mantenha o ponto de espera, informe que é o número 2 para decolagem. O número 1 é um tráfego que já se encontra alinhado na pista auxiliar. Ah, ok. Aguardo o 649. Azul 4234, decolado de Salvador 43, o controle de Salvador em 120, decimal 8. 208, grato, bom dia. Afirmativo. Chamaram o Tesla no gate 2, Alfa Yankee. Dia, contato radar, subiu montanha nível 350 via Puka. 350 via Puka. 23, ciente, aguarde quanto? Dia. Graças. Patango Victor Golf Eco, vento no 70 graus, 1-2 nós, autorizado a decolagem, pista no 7. Salvador Conquista, 180 nível autorizado, via roda do plano de voo. Decolada a pista 1-0, primeira curva à direita, saída a abor, elefa, pois elefa DCD ao flor, segue conforme. 1-208 controle, acione 5-1-1-7 no transponder. Autorizado conforme, decolada 10. Correto, chama no pushback sonamento no 4-3, passaria dos 2-2-3, correção na remota. Passaria dos 2-2-3. Mãe e Patango Victor Golf Eco, decolado aos 45, controle em 120, décima 8. 208, Victor Golf Eco, bom dia. Controle Salvador, Victor Golf Eco. Patango Vitor Golf Eco, contato radar na decolagem, subir mantém nível 080 após curvar a esquerda, autorizado para o Armomo. Para o Armomo e após 080, Vitor Golf Eco. E após para o táxi, funcionamento a critério. Informa o clube, por gentileza. Paciente. O número 649 alinha e mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, bom 649. Controle agora as festas de coragem. Sim. Solicita a morte, tá? Aguardo o gol no 749. Sol Azul 4234, Uria Pro Aru. Guarda Azul 4234.